Picap Fênix de Santana do Amapá para todo o Brasil. Contatos 096-8806-4998 ou 91533820. Fale com o considerado. Assim o pau vai te achar. Dizendo que no brega ela já me ganhou e que já descobriu quem eu sou. Sou um negro loiro. Só penso em detonar, pensando que vai me ganhar. Eu danço brega, mas rasgado. Meu bem, assim não dá. Assim o pau vai te achar. Dizendo que no brega ela já me ganhou e que já descobriu quem eu sou. Sou um negro loiro. Sou um negro loiro, oh, oh, oh. A onda é um negro loiro, oh, oh, oh. Agora é um negro loiro, oh, oh, oh. Mas na hora de dançar, ela só pensa em detonar, pensando que vai me ganhar. Eu danço brega, mas rasgado. Mas na hora de dançar, ela só pensa em detonar, pensando que vai me ganhar. Eu danço brega, mas rasgado. Meu bem, assim não dá. Assim o pau vai te achar. Sendo que no brega ela já me ganhou e que já descobriu quem eu sou. Sou um negro loiro, oh, oh, oh. A onda é um negro loiro, oh, oh, oh. Sol da negro loiro. Vem com o negro loiro, oh, oh, oh. Dançar com o negro loiro. Arrepia! DJ Lovato, DJ da galera. O som das bacantes. DJ Lovato. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um breve. Eu adoro você, eu amo você. Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, eu te amo. Alô, considerado! Picape Fênix e DJ Lobato. Sente só a pressão, Mano Brown. DJ Lobato, original! Me olhar, tão feliz pra te pedir um sim. Vamos passear, namorar por aí, vamos nos divertir.

aconteceu. Que legal! Ô meu amor, sou todinha pra você, também não quero te perder. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer, seu beijo faz enlouquecer. Pra não se arrepender, se entender. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se entender. Magnata, o rei do açaí do Amapá. Mais um projeto automotivo de qualidade de alto som. Te amar. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio.

DJ Lobato. Sou eu. CD Pickup Fênix do meu brother considerado. Sem bater e sem pedir licença.